Uno, Uno Whitley Small 95 mais uma vez, por gentileza. Poxa, né? Continue agora pro Tarico, 6314. Agora eu consigo ver lá. 32197, seu solo 52, direita 1219. 29, 3217. Faria o que já foi feito, inclusive uma CHG, ok? Olá, Salvador, 3217, boa tarde. 355, aguarde com a renação. Boa escuta. 6319, Unopar. 17V Alfa, aguardando a Cidade Juliette para ingresso. Alfa, Cidade Juliette, 3217. Mantém 4090, 2009. 097, aguarde, confie, se prepare a Arbor Alefa, só um minuto. Arbor Alefa, 9590. Charlie passou Duna, complete final LS, M Torre, 118, décimo 95. Gente, 118, 95, Alfa, boa Charlie. Roda 009, após o tráfego na curta, ali mantendo a zero. Após o tráfego na curta, ali mantendo a zero, roda 009. 01, 32, 900. Tá estabilizado aí, né? Boa tarde, Papão Meu, Alfa, Charlie, Charlie. Continua a aproximação, agora pista livre, ajuste 1012. Pista livre, ciente, Alfa, Charlie. Perna, Ilhéu. 3, pois a passagem do repouso da TAM prossegue via parte principal, segunda direita via Indy Alpha, com espera torre 1, 18, decimal 95, altímetro no 0, 12, bom voo, trip 5241. 4, uma graça, bom trabalho, espera 1895, observando o TAM. Para o site do 1966, 3 horas e 58 de autonomia, máscara alternativa 108 a bordo. Principal, após Índia e Alfa, seguindo a TR da Trip, número 2 no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 2, bom voo, gol no 966. Parte o Índia e Alfa, seguindo a TR da Trip, 1862 é no ponto de espera, gol 1 no 966. 1895. 1895, desculpa. Salve, Salvador, Chama 6314. 04, boa tarde, via Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612. Oi, Salvador, boa tarde, trip 5241, no próximo, ponto espera, pronto. Alfa Charlie, Charlie, Cogino Alfa, Alfa Charlie, livre pouso, na 0, Ventuna, 50 graus, 079. Sente livre pouso, Alfa Charlie. Uma por gentileza, após o pouso, prossegue para qual parte, Alfa Charlie, Alfa, Alfa Charlie. O Alfa Charlie vai permanecer cerca de uma hora no aeródromo e vai decolar novamente, então o lugar mais próximo. Ok, sente. 209 decolou 57, controle 120, decimal 80. 208, voo 2009, boa tarde. Trip 5241, visual com tráfego final na 0. Afirma-se, visual com tráfego, trip 5241. base pouso do mesmo ali, mantendo a zero. Pode pousar ao lado da final, ali mantém o CP 524. 4-0 na saída da EL, Pascoal. 240 da EL, voo 2009. Poxa, né? 6321, chame Recife agora, frequência 1260, alterna 28, decimal 8. 260-288-6321. Sim, é passado para eles que, e também eles são brifados que devem manter a distância de 50 metros de segurança da pista. Compreendo. Estou só para aquela contestada com ele. Obrigado. Está mantendo 170, Flor de Mário. Passaria 2231, acione o modo idêntico. Se perdeu contato, está conosco. Desça até o 050 na saída Mário, guarde a LSX-Way. 070, Mari. É, pode ser no ponto ideal, daqui umas 20 milhas? Ou desculpe, quando no ponto ideal chame novamente, vamos dar um nível, uma altitude mais baixo. Mantendo 170, 2231. Charlie vai prosseguir para o pátio 3, cruzando a Alfa e próximo ataque sucesso à sua frente via Kilo, ingressando no pátio 3, no pátio 3, atento ao balizador. Ciente, pátio 3, atento ao balizador, Alfa. Solta a rotação 3, ano 55. Tenho sua autorização 255, só um minuto. Marco. Alfa para Charlie, recoordenando aqui junto ao Infraero, o senhor não vai poder ficar aí no pátio 3. Vai prosseguir o táxi via pátio 3, vai reportar para cruzar o pátio principal, o destino em coordenação será o pátio 5. Ciente, prosseguirá, cruzará o pátio 3, o pátio principal para o pátio 5, Alfa Charlie. Tem um reporte para o cruzamento do pátio principal, Alfa Charlie. Chamará para o cruzamento do pátio principal, Charlie. Autorizado direto Ilhéus. Direto Ilhéus, voo 009, obrigado. Dois quatro um, decolou 0900, controle 120, decimal 80, bom voo. 208, direto, pode ir ao trabalho. Charlie, só uma categoria da aeronave, Alfa Bravo, Charlie ou Delta? Categoria Alfa. E prossegue então, com cautela, cruzando o pátio principal, forma a próxima área remota, tem um chapume, está sendo realizado em obras. Prossegue com cautela, reporte na Taxway Lima para prosseguir, Alfa Charlie. Gente, reportada na Lima, Alfa Charlie. O senhor está em direção errada, é próxima esquerda, viu? Vai contornar os portões em sentido crescente, você vai ter que fazer um 8-0 aí nessa posição. Vai realizar um 8. Eu desconheço o aeródromo, é isso? É, ao efetuar um 8-0, vai prosseguir à direita e vai seguir a numeração crescente dos gates. Portão 5, após portão 612, 07, vai contornar os gates e vai reportar na Taxway Lima para prosseguir o táxi. Ciente, o Alfa Vatiade vai contornar os gates e reportar. 3155, cópia Guarulhos. Ponto 43, ano 55. 3155, Guarulhos, 340, autorizado, aerovia Pesulo 10, até Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta, Pesulo 16, até Belo Horizonte. Após direto Trive, após Trive, direto Poços, e após conforme. Decola da 10, com curva à direita, na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5152, controle 120, decimal 8. Charlie Lima, autorizado, 340 é o nível, Alfa-Zulu 190, bridge, Alfa-Zulu 196, DHZ, DCT, trilho, DCT pontos conforme. Decola da 190 com curva direita, da Euleda Motiva. 5152 é o transponder, 1208 é o controle Salvador, 3155.5, pushback acionamento. Olha, visão 355, chame táxi. Obrigado, chamada. Para o táxi, gol 10, desculpa, para o push, acionamento 1097, gol 1097. Gol no 097, chame táxi, já tá pronto, copy, confins. Pronto, copy. Primeiro pushback, gol no 097, confins 360, Pesulo 21, aerovia. Da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5174, controle 120, decimal 8. Atualizado nível 360 para confins, Pesulo 21, Arbor Elefa, direto. Transponder 5174, controle 208, gol 1097, autorizado para estacionamento. Pede chame táxi, o 1097. 1097. Alfa Charlie, à direita, você já passou. Dá pra gente chamar a torre em 1018, decimal 95, Alfa Charlie. E você vai ser autorizado para prosseguir táxi em frente e ingressar via pista, ok? Em 1118, decimal 95, gentileza, agora dá presente. Pegava 2605241. Autorizado direto pro 2605241. Controle Salvador, boa tarde, gol 966, Pucaracaju. 5241 autorizado direto pro 260. Gol 966, contato, tudo mantém nível 370. 370, gol 966. 5241 no controle? 5241, trip. Autorizado direto, proa 260 para conquista. Proa de conquista, 5241, obrigada. O 2009, controle. Prossiga, gol 2009. Também existe agora no 3325, alterna 13395. 3325, 3395. 3350, confirma. Quantas pessoas, por gentileza? 3 pessoas. Ok, a primeira à esquerda aí, ok? Sim, a primeira à esquerda. Charlie, Charlie, Alfa, Alfa, Charlie, na escuta? Ok, local de estacionamento, acredito que seja a sua direita agora. Quem é esse 709 aí? Alfa Charlie, é a torre. Tem alguém trabalhando com você aí? Você não está em Fraero. Para o táxi gol no 097 com 144, 320 Brasília. Direita da Indy Alpha, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro 0013, agora 1013, então bom voo e boa tarde. Indy Alpha, ponto espera 1085, agora 1013, nosso tempo controlado. Estou no nível 090, em atenção para o 200, 17 mil. Uma hora, ciente do tráfego da 231. Estimativo. Passaria do, questão, trip 5241, encontrar a posição 1 hora, agora 15 milhas, rumo nordeste, abandonando o nível, cruzando o nível 110, ele precisa parar os 2000. Gente, a trip 5241, não tem uma aeronave no ticket ainda. Salvador, muito boa tarde, gol no 097, próximo ponto de cada um no 0, pronto. Bom, gol no 097, Alinda cola no 0, vento no 70 graus, 0629. Alinda cola, deixa no 0, gol no 097. Salve, Salvador, para o Parque Santa 3, ano 55, 4 horas e 5, Galeão. 186 a bordo. Zona direita via Indy Alpha, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 1012. Estamos ao voo e boa tarde, tá 3155. 1012 o ajuste, autorizado para a Indy Alpha para a ponto espera da 10, que é uma torre lá, ponto pronto, obrigado, tá 3155. Gol no 966, cruza o nível 60, chama Recife na frequência 2545, alterna 3365. 2545, 3365, boa. Boa. Zona 097, decolou zona 0, controle 90, decimal 80. 2080 para trabalho, 97. É 2000, ajuste no 012, aguarde procedimento LS X-Ray. Acione modo D, aidente. Controle Salvador, voo no 097, sai no perfil da Arbo. Voo no 097, contato, suba e mantenha nível 360 conforme subida. 360, muito boa tarde, conforme publicado. Boa tarde. Autorizado LS para o 2231? Afirmativo, final LS autorizado. Ciente, 2231. Guardião 01, chame torre 118, decimal 95. 2295, Guardião 01. Boa tarde, Guardião Verona. Prossiga, boa tarde. Guardião Verona já está bom para retorno a Salvador. Central direto, Graça. Direto, Graça. Ok, efetue o cruzamento da 1-0 agilizando, chame na curta para o Graça. Agilizando o cruzamento, é só para lá que está para o Graça e o Guardião Verona. Decolagem na 0, vento 160 graus, 079. Autorizado, decolagem na 0, 73, 155.

Então... Sede ao 340, 3155. QM, chamou o solo? Afirmativo Azul, 4118, ciente da TIS, solicita autorização 340 com fins. 4118 com fins, nível 340, autorizado via Pesulo 21, decola da 10, curva direita na subida da El, correção, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5170, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins, 340, via Pesulo 21, decola Pesulo 0, saída Arbor, confirme? Primo Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Arbor Elefa, transponder 5170, controle 208, azul 418. São 8, chame pronto, azul 418. Chamarão. O controle em Salvador, gol no 097. 241, chame Recife agora 1260, até 1288. Qual parte, onde se encontra, ficha que decola? 41, obrigada. Aeronave, chama no controle. Vamos no 097, assim que possível, coordenar com o setor de assente, pro de motivar, motivar. 1097? Firmo. Eu tenho essa saída aqui, Arbo Elefa. É, autorizado direto elétrico inicialmente. O voo no 097, confie. É sim, porque elétrico fica à direita da nossa rota, confie fica à esquerda, mas vai voar elétrico. Mas o ideal é o bloco, então o bloco também seria o ideal. É, então vamos consultar aqui, talvez tenha chegado a saída errada, aguarde. Enter. 5. Dois, três, um, na sala, zona meia, direito, na 209. Zona 9, 2, 3, 1. Bruno 2, 1012, o altímetro, acertando o Vitor. Tá livre acionar na bata, confirma pessoas a bordo. Salvador, boa tarde. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike, informação no Zanda. Papá Romeu, Mike, Juliette, Mike. A sua identificação dessa via até 3.000, ajuste no 012, aguarde o procedimento LS X-Ray. Gente, Juliette Mike, pode manter high-speed? Estimativo, no momento está livre, Mike Juliette Mike. E aí, graças. 620, Recife, copiou 370. Confia. 120, Recife 370 autorizado, aerovia Peruísk 58, da 10 com curva esquerda na subida Uca, Jamo, após Caju, Alfa Romeo Uniforme Caju, aciona 5412, controle 10, decimal 8. Autorizado 370, aparelho 58, da tela 10, curva esquerda, Uca, Jamo, Caju, da 5412, controle 108, por gol, 620. Responde, agora 620. 5412. Maestro, gol no 620, chame pronto para o pushback, acionamento. É, demoral, 620. Deriva a posição block, gol no 097. Tá. Gol 1097, chama Recife agora, na frequência 1-3325, alterna 1-3395. 3325, 3395, boa. Controle outra 3155. Prossiga. Agora, condições de nós aprovarmos a posição de 10 de uma coordenação com Recife? Aguarde. Obrigado, tá? A 355 autorizado direto no rumo de bridge. Alternativo no rumo de bridge, obrigado, senhor. Salvador, Mike Juliette, Mike. Tu prossiga. O Papai Romeu, Mike Juliette, Mike, a nossa intenção é, após Duna, modificar as regras e aproximar direto pela 1-7. Na escuta, quando modificar as regras para prosseguir para a pista 97, o Mike Juliette Mike. É, Juliette Mike. Oito meia nove, sendo a explicação dessa... Via chegada a ponta até o estúdio 4000, ajuste 10-12, aguarde o procedimento ILS-X3. Azul 4196, capitão. Final do procedimento, torre 1-1895. 2195, azul 4196. Então 3155, chame Recife, frequência 133, decimal 25. 1-3325, Recife, está 3155. Autorizando no rumo de bonde, gol no 869. Sete milhas. Puro 16, boa tarde, reportando Baixada Travado. Negativo aí. Gente, tamo lá. Tiffany Azul 6918. Squawk Ident, descend maintain 5000. Altimeter 1012 via Maria Arrival, expect LS at 3 runway 10. Azul 6918. Leste Mike, desse mantenha 2000 autorizado sinal LS. 2000 autorizado sinal ILS, Mike Leste Mike. Vou na escuta aí para modificação e base pela direita 97. Ciente, Leste Mike. Cadê o passeio 2000? 3-1, só um instante. Três coisas. Toma os 2-4, direito em 2-9, azul 4-1, não, não é. Dois, um, nove, Oliveira, azul 4-1, não é, solo os 2-4. Salvador Azul 4-1-6, Alfa, que está aqui. Salvador Azul 4-1-6, Alfa, aguardando essa da Juliette para ingresso. Alfa, aguardando essa da Juliette, 4-1-6. Cruz 3-1, passareiro, pronto, cópia? Pronto, cópia, Deus, 3-1. Cruz 3-1 para Barreiras, 180, autorizado, 180. A rota direto VATAP, após VATAP, Whisky 4-2, Lapa, pois direto. Decola da 1-0, com curva esquerda, na subida Momo. Após VATAP, aciona 5420, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para Barreiras, direto VATAP, Ruiz 42, Lapa direto. Decolada 10, esquerda mão, depois VATAP. 5420, transforma 208 ao controle, passarei 2231. 23, chame pronto, passarei 2231. Camarada. Salvador, boa tarde, hotel 3217, informação 90, autorização com fins. 217, boa tarde, com fins 360, autorizado, Pesulo 21, após conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Gavosca, Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5407, controle 120, decimal 8. Autorizado com fim 360, autorizado 21, após conforme, decolada 10 com curva direita na saída Arbor Elefa. 5407 do transponder 108, controle 3217. 217, correto, portão 1, chame pronto. Obrigado. Azul 6918, descend maintain 2000 clear, fine approach. O Salvador, gol no 0, posição 6, 7, acionamento. É 2-0, tá livre, chame táxi. Aí, Juliette, 4160 via Juliette, no trabalho do portão 8, aguarda via Tropolomi para prossegui-lo até o portão 09. Autorizado ingresso no pátio, Juliette, 308, aguarda o Palomi para nós, 4160. Tango, papapá. São Romeu, hotel, Oscar, Juliette. Mantém regra de voo visagem, via corredores, corredor forte, reporte passando a praia do forte. Sente, papá Romeu, hotel, Juliette, terra copiada. Boa tarde, aguarde. 08, mantendo condições de visagem, ingresso no corredor e reporte ideal para descida. Hoje desça para 1.510, o ajuste é 9092. Tango Victor decolou os 29, controle 120, decimal 80. 120, decimal 8, Oscar Tango Victor, grato. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Oscar Tango Victor, saída mão, decolou da 1-7. Controle Mike Juliet Mike para mudança de regra e visual pela 1-7. Mike Juliet Mike modificado ao 29, chame a torre na frequência 1-8-9. 2895, grato. Controle, Papa Tango, Oscar Tango Vitor, decolou da 1-7, saída Momo. Oscar Tango Vitor, na saída Momo, mantendo 3.000 pés e é, acione o código, transporte borda normal. Direita da 1-7, mina final. Mike Juliette, Mike. Então, por gentileza, após o pouso, prossegue para qual parte? Vai para Aerostar, Mike Juliette, Mike. Chamar a curta final na 7. Chamar a curta final na 7, Mike Juliette Mike. Vai prosseguir após via Pesulo 20, aciona 5404, controle 120, decimal 8. Call the speed, decline ILS, faz repórter, steps localizer. Como flop após a Pesulu 20, transponderão 5404, o controle de saída opera 120, decimal 8, ou chamei a 3114. 0462, chame pronto para o pushback, acionamento. Tango Vito, qual foi o meu ideal para destino? 330, Oscar Tango Vito. 330, copiado. Boa tarde, Otan 3145, 7 da Vazeme, na posição 2, pronto para a cópia. Antona 30 graus, 0629. 7, livre pouso para o Mike Juliette, Mike. Eco Serra Mike, Alfa Papa, SMAP, após conforme rota do plano de voo, decola da 1-0 com curva direita na subida da El, pós Leda, pós Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Ganha autorizado, 360, Pesulu 10 até a posição SMAP. Pista 10, curva direita da EOLE da Motiva. 5431, transponde a 1208, o controle da 31, pode ser. Bom, Edson, 3145, portão 02, chame pronto. Chamará. Alô, Xerer 63194, posto de estacionamento, posição 612. Tá livre, 6314, chame táxi. Vamos chamar. 3217-9, seu posto de estacionamento. Número 2 no setor, previsão de mais 5 minutos, aguardando autorização, então 3217. Perfeito. Seria bom para o Luciano, para a senhorita? É negativo, mantenha a chegada. Mantenha a chegada. Descendo 2012, menor. Juliette Serra, reporte no corredor interlado. Do 6918 Tower 8 Decimal 9 Park. O Gol no 869, desce inicialmente para 2500. 2500 pés? Afirmativo, servida na 9, mantendo 1500 pés no corredor. Certo. Mantendo 510 pés, 3 a bordo, forte 0165, Romeu Cabral. 21 Romeu Cabral, mantendo 510 pés. E cruzamento antes do marcador. Bravo. Controle Oscar Tango Vida, passando 1-0-0, é solicitado para o destino. Oscar Tango Vida, autorizado. Grato. Sexto leg, no 691. 5, altímetro no 0, no 2, bom voo e boa tarde, Ocean, o Gol 1-6-2-A. 1-0, 1-2, e a atmosfera 2-9-5, Gol 1-6-2-0, boa. Solo Salvador, é o Gol 1-1-6-9, 20 da novembro, autorização Guarulhos. Gol 1-6-9, Guarulhos 3-6-0, autorizado, Pesolo 1-0, até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge, após Upper Zulu 1-6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, direto Poços e após Conforme. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Boa tarde, meu nome é 620. Confirma que está visual com tráfego final na 0. Já temos, visual. Sim, após o pouso do mesmo ali, mantém a pista 10. Após o pouso mesmo ali, mantém no 0, Gol, no 620. Bravo, Hotel Zulu, 30 após direto, volta de salto. Aciona 5430, controle 1208, Gol, no 69. A subida, Gol, no 69, da Euleda Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Sim, da Euleda Motiva. Então 7, chame pronto, Gol 1, número 9. Táxi, Xenai, 314. Firmes dados. 1-3-3 a bordo, 2:30 até na Salvador. Bate Índia, ponte espera, torne 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, 1-2, bom voo, 6-3-1-4. Bate 1-2-9-2, 6-3-1-4, boa tarde. Salvador, Azul 4118 no portão 8 para pushback e acionamento. Chamada estabilizada. Menor. Vai coordenar aqui a equipe de solo, chamada pronta para o táxi Azul 4118. 3217 vai coordenar com a equipe de solo após a passagem retaguarda do R2 da Avianca. Após o mesmo início, chame táxi na 3217. 3217, após a Avianca, vai chamar o saqueio. 9918, antes do marcador externo interferir na aproximação. Certo. Good afternoon, Alpha Juliet via Alpha, and hold short before I succeed, Juliet. Yeah, Alpha, boa tarde, 869, Simba, baixou e travou. Uma, 1869, livre pouso, pistão na 0, vento 150 graus, 0629. Livre pouso na 0869. Uma 620, decolou os 38, controle 1-10-0, decimal 80. 320, gol na 620, boa. 0 alternativa 1363, mesmo. Ali mantém. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1-620. Turno 620, boa tarde, contato radar, turno para o 370 na saída PUC. 370 na PUC, gol no 620. Controle o atual Juliette Serra, próximo a Interlago, para a torre da rotatória. Seu Juliette Serra, reforça a rotatória. O VBL forma o tráfego na sua posição de 12 horas a 4 milhas, mantendo 600 pés, sem contato com o controle. Ele não recuperou por quê? O VBL reporte visual com campo. Reportará visual com campo, ele não recuperou. Good position, 6918. Roda BR-32. Que patrulha de L3 na estrutura do controle. Uma 1869, pessoal 941, direita 219. 219 ali, direita, gol 1869. Índia, considera a torre 1-1-8, decimal 95, altímetro no 0-1-2, bom voo e boa tarde, azul 4-1-8. 1-0-1-2, Pátio Índia, até o ponto de no 0, quando lá 2895, azul 4-1-1-8, obrigado, boa tarde. Salve Salvador, é o gol 1869. 9 Alfa aguardando a cidade Juliette para ingresso. Alfa aguardando a cidade Juliette para ingresso, 89. Boa tarde. 3, Serra na escuta do controle? Na escuta, senhora. Passam 360 pela direita. 360 pela direita, sim. Dia 9 Alfa, você está visual com campo? Positivo, vira lembrar visual. Direita, hein? Já o ponto 0285, obrigado, bom, boa tarde. Six, nine, one, eight. To the confirm if you have inside the traffic of the same company. Echo 190, passing now next to a being stand 09R. A VBL reforma o tráfego no sentido oposto, manter um no meu pés. É um Alfa Serra 65, agora chame a torre na frequência 1-1-9-5, Índia 9-1-1. chamando 2285, Índia 9 Bravo. Paciente do tráfego, Índia 9 Bravo. Papa Romeu, Índia 9 Bravo. Diz algum carro. Índia 9 Bravo, Sepultura, siga sinal 97, rota terceira milha fora. No ajuste 1012. Vento pra cheque no 60 grau 049. Contará 3 milhas fora, Índia 9 Bravo. Gente, já vou fazer mais um 3 meia agora, 1208, boa tarde. Boa. Autorizado. Vou te condicionar de agilizar o táxi via Juliette, portão 01. 1869, agiliza pro 01, via Juliette. Mantigo. Estou na raio, a máxima razão de vida. Telemetria 3 no 4, autorizado. Direto 1, obrigado. Teste 3217, ele mantém no 0. Ali mantém no 0, 3217. Existe o 35446, controle salva. 35446, sua identificação vai prosseguir na chegada da MAN. E desça, no ideal, desça até o 050. Realizando agora por do nível 150. Salvador, boa tarde, azul 4118, ponto de espera da 90. Senha. Mantenha azul. 3217, livre de decolagem, pistão a 0, vento 160 grau 049. Iniciando 3217. Taxi, 3145. Azul 4118, ali mantém na 0. Ali mantém 10, azul 4118. 620, boa. Hotel Juliette Serra, foi a rotatória. Juliette Serra da rotatória. Juliette Serra, chame torre na frequência 118.95. 118.95. 118.95. Patrulha 03, livrou a BR e comprou a da rotatória para pouso no Graham. Patrulha 03, eu mantei o setor e aguardando a transferência para tudo. Mantendo o setor, o patrulha 03. Agora para a sua direto da 17. Livra na cabeceira para o 44. Inicialmente prossiga por trás norte da torre e aguarda instruções. O hotel Juliette tem um tráfego alinhado para a pista 97. Gente, através norte da torre eu vou prosseguir. São 3217, recolou os 46, controle 120, decimal 80. 20, decimal 8, obrigado, bom serviço a todos, tchau. Noroeste, 03. Salvador, muito boa tarde, 032, 17. Alfa livre pouso, pista 17, o vento 160 grau, 0629. Livre pouso 17, índio 9 grau. A saída, senhora, é Arbor? Pedindo a saída A. Positivo, então a sessão 360, a saída Arbor. O trip 5446 atinge uma C nível 150, pode prosseguir a descida? Trip 5446 foi autorizado até o 050. Desculpe, 050 entendido agora, descendo agora. Missão de pouso direto pátio? Afirmo. Ok, apresentando. aproxima direto do Tango 4 e reporta na curta pro, pro pátio 4, o hotel Juliettiano. Ok, senhora, confirmando negativo, devido às obras que tem no pátio, é que você tem que aproximar só no pátio e levar pro pátio. Ok, então aproxima a capoeira na 7 e aguarda instruções. Sim, seu Lau, aproximando só no pátio. Azul 4118, livre decolagem, pistão na 0, ventona 60, verão 059. Livre decolagem, pistão 0, azul 4118. P03, chame a torre na frequência 119.95. Chama a torre 112.95, patrulha 03. Observa a sinal do 17, passado e travado, aguardando instruções. Ok, mantenha agora as instruções para prosseguir para o cabeceiro 17, o hotel Juliette Serra. Entendido, prosseguir, aproximação para o 17. Negativo, o hotel Juliette Serra mantém o setor aguardando pista livre. Sim, senhora, aguardando o setor até pista livre. 45 com 34 POB, 3 horas 50, 0 na campanha. 1-3-4. Autonomia? 1-3-4, senhora. 249, o Índia Novembro Alfa. Direita Índia Alfa, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-1-2, dá uma volta 3-1-4-5. Detalhe seu ponto de espera, vai ser mais 2-3, tá? 3-1-4-5. 18-9-5. 18-9-5, boa. Informação, pistão na 7, aposta a terceira milha fora, informa o tráfego realizando espera, no Alfa Sierra 65. Precisa no número alfa, já tá na frequência livre. Direto Petrolina. Direto Petrolina, 6314, obrigado. Mando 17, sendo passado ou travado. Azul 4118, decolou 50, controle 120, decimal 80. Controle 120, azul 4118, obrigado. Torre ou patrulha 03? Prossiga final 7, reporta a terceira milha fora, ou patrulha 03. Reportar na terceira milha fora 03. Zero sai da arma. Sobe 340, sai da árvore azul 4118. Está na 6314, chame Recife na frequência 125-45, alternativa 3665. Patrulha 03, tem condição de aproximar direto para o pátio do Grécio? Ah, pira batismo. Ok, então o tráfego realizando um pouco parado cabeceira na 7, prossiga para o final para o pátio do Grécio e reporta na curta, o patrulha 03. Prosseguirá para o pouso no Grécio e reporta na curta final 03. 2-3-1-4-5, próprio ponto de perto. Alinda cola, estão 3145, quanto 1-0 grau, 0629. Alinda cola, estão 3145. Que Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5075, controle 120, decimal 8. Leão 08, aguarde, transferir de comunicação. Guardando, vamos então na proa do, da rotatória, guardando a final da 17. Gente, apertando. Autorizado que já prosseguir na final da 17? Autorizado e chame torre na frequência 1-8, decimal 9-5. 2-9-5, grato, estou guardando. Pronto. Gente, confirme. Deixa eu ver o questionamento, para fazer 2-2-3-1, no pátio 3. Eu vejo chame táxi, 2-2-3-1, não? É. Guardião 08, prossiga final 97, a porta terceira milha fora. Prossiga final 97, reporteira para terceira milha fora, guardião 08.